Meu pai é para sempre, mas ninguém não dá essa crença. Meu pai é para sempre, mas ninguém não dá essa crença. Que somos filhos da verdade, mas ninguém tem a lealdade. Que somos filhos da verdade, mas ninguém tem a lealdade. Eu peço aos meus irmãos que tenham calma e tenham amor. Eu peço aos meus irmãos que tenham calma e tenham amor. Que Deus é o nosso Pai, Ele é um soberano Senhor. Que Deus é o nosso Pai, Ele é um soberano Senhor. Sou filho da minha mãe, e ela abraça o que me acompanha. Sou filho da minha mãe, e ela abraça o que me acompanha.